é o que falta. O tempo está estourando. Você crê ou não? Mais dignidade na Terra. Já são 2007 anos de livre-arbítrio. Haja paciência com a desobediência e a descrença do homem. 2007 pra 2008, expressão ativa volta a falar. Jeito. Deus mandou o seu filho pra nos ensinar, mas o homem não teve respeito. Caifás acusou e Pilatos deixou, julgou na mão dos judeus. Chamaram Jesus de profano, de falso messias que não era um filho de Deus. Satanás tentou induzi-lo, testou sua fé e obteve fracasso. Mas Judas por 30 moedas se iludiu e traiu, delatando seus passos. E Cristo morria na carne, mas ressuscitava em espírito. O inimigo perdeu pra Jesus, assim como as trevas sempre perdem pra luz. Jesus Cristo acredita que com livre-arbítrio temos chance de sermos salvos. Porém foi escrito que sem compaixão e amor sentirás o infinito da dor. Sejamos pequenos Davi, fortes na fé em Deus até o fim dos dias, lutando contra gigantes armados que se acham poderosos, assim como se achava Golias. Coincidência ou semelhança entre um policial e um soldado romano, servindo somente a César, o presidente, e os pobres crucificando. Essa sempre foi a justiça do homem. Caifás agiu como promotor, acusou Jesus sem ao menos saber dos fatos. E no tribunal, juízes lavam a mão na mesma água em que um dia lavou Pilatos. Faz muito tempo que a justiça do homem falhou, quando inocentaram um tal de Barrabás. Pra quê? Pra crucificar o nosso Salvador, só por ter pregado amor e a paz. Hoje a guerra e a paz. Esta vida não é vida de sonhos, o pesadelo é real. Há 2007 anos atrás, o pesadelo é real. Essa dinastia de homens injustos vem se estendendo a favor dos filhos de Barrabás há mais ou menos 2007 anos atrás. E só os inocentes pagam por viver, pagam pra viver, pagando com a vida. Por nascerem pobres, não ter direito de ir e vir, somos caçados como na época antiga. Que a justiça do homem falhou. Está na Bíblia, precisamos ter fé, que o justo virá um dia, leão de Judá. 2007, estou no terceiro tempo, expressão esquadrão.